do céu. Fato que gera morte na nova Babel. Diversidade, expansão do idioma. Palavras ferem, deixam um ser humano em coma. O que esperar de algumas situações? Como passar por tempestades e furacões? Em meias divisões que fraudam corações. Não se ferir ao entrar na cova dos leões. Filtrar informações, dia de decisões. Sem se entregar ao mestre das ilusões. Reações contra as complicações da vaidade, suas diversas imposições. Em primeiro, alimenta as ambições. Mais dinheiro, mais poder, mais congregações. Vale tudo por algumas posições. Massacre dos peões em campo de concentrações. Lobos em pele de cordeiro ajuntam multidões, esvaziam celeiros, desmontam estaleiros, depenam galinheiros. Infratores querem ser sempre os primeiros. Majestades, veja quantos majestades. No país capitalista cheio de covardes, aonde nasce grade pra população. Vendem cotas, comprou voto e viva a corrupção. Mas não ficará a pedra sobre pedra quando o Redentor voltar. Mas não ficará a pedra sobre pedra quando o Redentor voltar. Sorriso no canto da boca enquanto massageia o ego. Uns se fazem de bobo e outros se fazem de cego. Vejo um povo sedento vivendo a eterna cegueira. O esperto se fazer de bobo até fala besteira. Malandro bom é mato, enriquece no papo. Teve coragem de dizer que o rap é fraco. Não entendeu de fato o sofrimento nato. Era perifa, agora é capitão do mato. Andava de chinelo, hoje anda de Mercedes. Se tornou fanfarrão, piolho de gabinete. Manipulando em rede, faz cara de inocente. Trocando os votos por assunto do próprio interesse. E tudo isso é feito em nome do meu senhor. Vim pra denunciar a arte e os seus malfeitores. Não importa a dor, sou servo do senhor. Abram os olhos com os falsos manipulador. Passem a enxergar os malandros contador de história. Que só querem poder, fama, status e glória. Vendem a cura, salvação, morada no céu. Vendem os lotes, escritura e óleo de Israel. Faz cara de coitado que tá sendo perseguido. Que somos desviados, o rap é do inimigo. Quem ouve tá perdido diante do perigo. E quem compra o CD está prestes a cair no abismo. Mas não ficará a pedra sobre pedra.